José, Rua 74, Rua 74, número 612, centro de Goiânia. Rua 74, número 612, centro de Goiânia, onde hoje o pastor Edson Xavier vai estar pregando a palavra do Senhor e orando por todos quando marcarem presença na quinta-feira de milagres. À tarde, pastor Wesley, à noite, pastor Fernando, enfim, tarde, noite de bênção, manhã, tarde, noite de bênção, e você não pode ficar de fora, não pode perder a sua vitória. Horas em Goiânia, vou abrir espaço ao prefixo dessa emissora e logo após formação de rede. Daqui a pouquinho, em rede nacional, o momento da família, com Débora Miranda, pastor Lourival de Almeida, uma palavra para a família, aqui na programação A Voz da Libertação, programa da Igreja Deus Temor. Igreja Deus Temor, uma luz que brilha na terra, preparando o povo para morar no céu com o Senhor Jesus. Igreja Deus Temor, uma igreja missionária. Certa, 8 horas e 4 minutos. Escrito está na palavra de Deus.